cine cão, derrubo o tabuleiro, mas parece um caminhão, derrubo o tabuleiro. E pá, a pesada, os caras tão aí, a tal fumado, rapa, rapadura de ruim. Batida, batida, não dá nem pra trampar. Batida, batida, não tem colher de chá. Que morde de vida, não dá nem pra trampar. É um armário cinegão, derruba o tabuleiro, mas parece um caminhão, derruba o tabuleiro. É um armário cinegão, derruba o tabuleiro, mas parece um caminhão. É um armário cinegão, derruba o tabuleiro, mas parece um caminhão, derruba o tabuleiro. É um armário cinegão, derruba o tabuleiro, mas parece um caminhão. Derruba o tabuleiro, mas parece um caminhão. Tremer.